pode realizar as mais altas façanhas da inteligência. Pode medir as estrelas, estudar os mundos distantes, vencer a gravitação e se arrojar no espaço, atravessar os domínios aéreos, governar o oceano, controlar as forças da natureza, transmitir a palavra e a imagem de ponta a ponta da Terra. O homem pode analisar a essência da luz, escalar o Himalaia, cultivar as areias de Gobi, aquecer a Sibéria, arrebatar os tesouros do subsolo, construir arranha-céus, interferir na genética, anular a dor física, frustrar as epidemias, debelar a infecção, enxertar órgãos e tecidos de um corpo na estrutura de outro corpo. O homem pode prolongar ou tentar prolongar a existência humana. Pode alterar a vida dos animais e das plantas. Pode promover todas as experiências científicas, plasmar sonhos de arte, expressar em letra os mais complexos pensamentos. Todos esses prodígios o homem no mundo pode fazer ou tentar fazer. Entretanto, é da lei do universo que ninguém, absolutamente ninguém, escape à cirurgia da morte.